Saúde é o Tema, série dedicada à pandemia do novo coronavírus. Olá, ouvinte da Rádio Universitária FM 99.9 MHz e Paulo Freire, AM 820 kHz. O tratamento da Covid-19 ocupa a ciência no mundo todo. Em Pernambuco, a pesquisa com plasma do sangue começa neste mês de julho. A técnica consiste em usar os anticorpos produzidos por pessoas que já tiveram a doença em pacientes internados para diminuir a infecção e a carga viral. O trabalho é desenvolvido pela Universidade de Pernambuco, a UPE, e a Fundação de Hematologia e Hemoterapia de Pernambuco, a EMOP, e tem pesquisadores dos hospitais Oswaldo Cruz, das clínicas e do PROCAP. Neste Saúde é o Tema, vamos conversar sobre essa pesquisa e a sua possível eficácia de tratamento em pacientes com Covid-19. Eu sou Danilo Melo, estudante de jornalismo da UFPE, e estarei com você nesta série especial do Saúde é o Tema sobre a pandemia do novo coronavírus. Enquanto durarem as recomendações de distanciamento físico, vamos realizar o programa remotamente. Lembrando que, além de transmitida nas rádios universitárias FM e AM do UFPE e ao vivo pelo Facebook, esta edição fica disponível no formato de podcast no site radiopaulofreire.ufpe.br. Também fica disponível nas plataformas digitais. É só procurar por Saúde é o Tema para encontrar o podcast na plataforma de sua preferência. Nesta 10ª edição do Saúde é o Tema especial coronavírus, sobre a pesquisa com plasma sanguíneo para o tratamento de pacientes da Covid-19, vamos conversar com o médico infectologista, pesquisador e professor da Faculdade de Ciências Médicas e do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde da Universidade de Pernambuco, Demócrito Miranda. Muito obrigado, Demócrito, pela sua participação e seja muito bem-vinda. Obrigado pelo convite também. É um prazer estar aqui. E convidamos também para essa conversa a hematologista, médica do EMOP, professora da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade de Pernambuco e pesquisadora da Unidade de Pesquisa Clínica do Complexo Hospitalar da UPR, Paula Loureiro. Seja muito bem-vinda. Tá, muito boa tarde a você e a todos que nos ouvem, né? É um prazer enorme estar aqui com vocês. O prazer é nosso. Demócrito, a pesquisa sobre a eficácia do uso de plasma sanguíneo de curados da Covid-19 em pacientes com doenças em atividade vem justamente do sucesso desse tipo de terapia com outras doenças, certo? Qual a perspectiva que vocês têm com essa nova pesquisa? Exatamente. Você explicou muito bem na abertura. A fundamentação da gente para fazer essa proposta de trabalho é que esse tratamento, essa proposta de tratamento já foi feita em relação a várias outras doenças e não é de pouco tempo. Então, nós nos baseamos no conhecimento acumulado já sobre esse tipo de tratamento e desenhamos uma proposta específica daqui de Pernambuco que prioriza para pessoas que têm diabetes, obesos, hipertensos, cardiopatas e hepatas crônicos, pessoas que têm doença pulmonar crônica. E são essas pessoas o nosso público-alvo para o tratamento. Paula, como esse tratamento é feito, o passo a passo dele? Bom, esse tratamento tem todo um ciclo, né? O primeiro ciclo é você recrutar o doador, ele tem que estar, no mínimo, né, com 30 dias sem estomatologia, ter tido a doença comprovada e fazer essa primeira etapa de se avaliar se ele tem e se desenvolver os anticorpos. Porque a gente quer aqui ressaltar que nem todas as pessoas que desenvolvem a doença desenvolvem os anticorpos, né? Então, a gente só pode utilizar aqueles que têm um anticorpo. Então, para isso, a gente vai testar inicialmente o anticorpo do doador, que é o ex-paciente, né? E agora já recuperado. Então, esse recuperado, ele vai fazer, e sendo identificado o anticorpo, IgG, então, nós vamos passar a segunda etapa, que é coletar o sangue dele, ou seja, ele vai doar o sangue. Sangue, seja dito, um dos hemocomponentes, né? Que pode ser por dois caminhos. Um, ele doa o sangue total, onde a gente separa o plasma do sangue, ou ele vai fazer a doação por plasmaférese, que aí é onde ele doa somente o plasma, e aí esse plasma é que vai ser utilizado. Após esse plasma ir para uma bolsa e ser transformado num hemocomponente, que tem um carimbo especial de plasma convalescente, é que ele vai ficar disponível para ser enviado aos hospitais e nos hospitais ser feita a infusão no paciente. Como é que esse plasma pode ajudar o paciente no tratamento? Então, ele pode ajudar porque supõe-se que aquele plasma, né, já que o doador do plasma foi testado anteriormente, tem anticorpos antes, né, o vírus. Então, esses anticorpos, eles vão agir exatamente no momento que a pessoa está com a sua viremia e as consequências da viremia. Então, nós supomos que, com o impacto desses anticorpos que vão na luta contra o vírus, vai fazer com que o paciente melhor reaja à doença. Pode complementar a fala dela, Demócrito? Pode complementar, sim. Sim, é. O que a gente desenhou foi tentar tratar as pessoas que chegam com COVID grave. A gente está caracterizando como COVID grave aquele quadro que já houve indicação de internar, né? E ele tendo esses indicadores, que a gente já falou antes também, que podem facilitar um agravamento da doença, esses são os critérios para se captar esses pacientes para pesquisa. E a ideia é ser um pouco mais precoce do que as tentativas iniciais de uso de plasma. A gente tem pequenas séries de casos já publicadas de uso do plasma, e o que é que diferencia esse trabalho da gente desses outros trabalhos é que, primeiro, essas pequenas séries foram feitas em pacientes que já estavam em UTI, provavelmente numa fase já muito avançada da doença, com complicações. De qualquer forma, eles tiveram resultados que foram, podem ser considerados como positivos, né? A sobrevivência desses pacientes foi maior do que o resultado de desfecho de morte. Mas uma limitação desses estudos iniciais é que eles não têm grupo de comparação. Eram só, eles testaram 10, 12, 15 e viram como é que eles evoluíram ao final do tratamento. E descrevem se teve evento adverso, quem sobreviveu, quem morreu, quem ficou permanente em hospital. A proposta do trabalho agora é eu fazer um ensaio clínico, que é um estudo apropriado para quando você propõe uma nova intervenção ou um novo tratamento. Você separa um grupo de pessoas que vai receber aquela intervenção e compara com um grupo de pessoas tratado no mesmo lugar, com as mesmas condições, sem a intervenção. E a escolha das pessoas para cada grupo não é uma escolha do indivíduo nem da pessoa também. É por sorteio, é aleatória. Então, isso é que dá a qualidade do estudo que permite a gente saber que esses dois grupos são comparáveis e que o tratamento fez uma diferença ou não no resultado final. Então, a gente, ao final do estudo, com uma amostra adequada, vai ter condições de dizer se esse tratamento, de fato, contribui para a sobrevida e para a melhor qualidade do tratamento na COVID. Quanto tempo em média dura um ensaio clínico como esse? Depende muito do recrutamento dos casos, né? Assim, a gente já vem há um tempo planejando o tratamento, porque assim, se a gente computar o tempo de planejamento do trabalho, né, a gente tem que passar por vários processos de submissão ao Comitê Nacional de Ética, ele é revisado por pares para saber se a gente está respeitando todas as normas técnicas internacionais de conduta ética para o trabalho. Tem que elaborar todos os formulários, elaborar toda a proposta do projeto, submeter a um registro nacional de ensaios clínicos, que também passa por um crivo de avaliação. E agora a gente já está com a equipe de campo treinada, e esse trabalho, como ele tem duas fases, né? A fase de coleta de doadores, de sangue com doadores, que também é uma fase que é considerada como ligada à pesquisa, e então a gente precisa também obedecer às normas técnicas e éticas de pesquisa. Então, o doador assina um termo de consentimento, ele é informado que está participando de uma pesquisa, e a gente tem que dar todo aquele suporte, e a outra fase, que é o ensaio propriamente dito. Bom, essa fase a gente já está agora implantando, e agora a coleta de dados vai depender do volume de pacientes que tem nos hospitais, da aceitação dessas pessoas para o ensaio clínico, que em geral não é difícil, as pessoas em geral participam, têm interesse em entrar nos estudos e colaborar, e agora a gente tem que colocar pelo menos 110 pacientes em cada grupo desses. E em seguida entra o processo de análise de dados, escrita do artigo para publicar, que é quando a gente, de fato, tem acesso aos resultados. Isso pode demorar alguns meses. Entendo. No Saúde ao Tempo Especial Coronavírus de hoje, estamos falando sobre pesquisa para tratamento de pacientes da COVID-19 com plasma sanguíneo. E para falar sobre isso, contamos com a participação do médico infectologista, pesquisador e professor da Faculdade de Ciências Médicas e do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde da Universidade de Pernambuco, Demócrito Miranda, e também conosco a hematologista médica do EMOP, professora da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade de Pernambuco e pesquisadora da Unidade de Pesquisa Clínica do Complexo Hospitalar da UPE, Paula Loureiro. Enquanto durarem as recomendações de distanciamento físico, vamos realizar o programa remotamente de casa. Demócrito, existem tratamentos com plasma sanguíneo para outras doenças, principalmente nos Estados Unidos. Como é a pesquisa e uso dessa terapia aqui no Brasil, atualmente? E também é bastante comum ela ser feita? Não é tão comum. Geralmente acontece em situações excepcionais de doenças que a gente não tem um tratamento, vamos dizer assim, mais prático, né? Porque também não é um tratamento tão simples. Você precisa primeiro ter pessoas que já adoeceram e já se recuperaram, né? É, a produção de plasma, por mais que você dê prioridade a isso dentro do centro de hemoterapia, ela tem uma certa limitação. O equipamento que faz a plasmaférese, que é a melhor forma de usar o plasma para esse fim, é uma máquina. Você não tem possibilidade de usar em mais de uma pessoa. Então, para cada pessoa, uma máquina, por um tempo que dura mais ou menos 40 minutos para fazer a coleta de plasma. Então, isso limita um pouco a produção. Quando não tem um tratamento específico mais adequado, a gente usa essa opção. Então, nesse momento, a gente tem vários estudos no Brasil, já sei que tem no Rio, em Minas Gerais, no Ceará, aqui em Recife, a gente está implantando esse, em São Paulo. Vários centros no Brasil estão fazendo agora pesquisas semelhantes com plasma. Nos Estados Unidos, diversos também, na Europa. Então, a gente está agora nessa corrida para tentar ver os resultados o mais rápido possível dessa proposta. Paula, as condições de doação de plasma sanguíneo são as mesmas condições de doação de sangue? Existe alguma coisa especial para reter o plasma? Existe uma, assim, que eu vou falar nela, mas eu queria ressaltar que desde a década de 70, essa área de hemoterapia, e a partir do pioneirismo de Recife, da Fundação IMOP, foi muito bem estruturada em todo o Brasil. Então, hoje, nós temos uma rede de hemocentros coordenadores em 27 estados. Cada estado tem um hemocentro coordenador que se articula com os hemocentros no interior. E em Pernambuco, nós também somos muito bem organizados. Então, antes da gente começar a ter a autorização de fazer a própria pesquisa, houve uma nota técnica da Coordenação Nacional de Sangue e Hemoderivados, que coordena todos os hemocentros, autorizando que nós poderíamos fazer o uso do plasma, pois já havia sido sinalizado desde a China de que a possibilidade de usar esse plasma, que nós poderíamos usar esse plasma desde que participássemos nós e os hospitais e o hemocentro em um projeto de pesquisa. Por quê? Porque todo hemocomponente, seja ele o sangue, seja ele outros hemocomponentes, plaquetas, eles são regulados pela Anvisa. Nós temos que ter todos os estágios. E agora nós estamos usando plasma, mas como algo assim experimental, porque a gente não tem a comprovação ainda de que essa é uma técnica que para o COVID vai dar bons resultados. Então, nós estamos usando um material que é um material biológico, mas controlado pela Anvisa, experimental. Por isso que não só nós, né, da UPE, dos hospitais da UPE, como o Hemocentro, estamos todos dentro de um projeto de pesquisa. Qual é a diferença disso? É a diferença entre o doador que vai doar para esse projeto de pesquisa, ele tem que assinar um termo de consentimento livre esclarecido, para que ele ateste de que a gente está explicando a ele todas as condições para doar, os benefícios dessa doação, os riscos possíveis dessa doação. Então, isso é muito importante saber, porque não é assim, qualquer pessoa pode, de repente, qualquer médico pode, de repente, prescrever um plasma, mas ele não está dentro do projeto de pesquisa. E como Demócrito já muito bem esclareceu, qualquer projeto de pesquisa clínica tem que ir para o Conselho Nacional de Pesquisa, certo? De Ética em Pesquisa. Então, nós tivemos esse trâmite que levou aí uns 15 dias entre a gente mandar o projeto, eles fazerem algumas exigências, e então a gente está agora autorizado, do ponto de vista ético, para fazer a pesquisa. E também autorizado, do ponto de vista ético, para fazer essa pesquisa do plasma convalescente. Quais são as vantagens para os hemocentros? Não vai ser a primeira nem a última epidemia que nós vamos enfrentar. Então, pode haver outras epidemias, como, por exemplo, na história, houve a epidemia em 2015 do ebola na África, e lá o grande recurso que eles tiveram foi o plasma de convalescente. As pessoas que tinham tido ebola é que doavam o plasma para aqueles que estavam doentes. Então, em algumas doenças, esse plasma já deu muito certo. Em outras, a gente está esperando que dê certo, já tem provas de que melhorou realmente, sim, a sobrevida, melhorou o número de dias de internamento dos pacientes. E acredito que o futuro disso é este canal para fazer plasma de recuperados de outras epidemias vai ser, sim, estabelecido nos hemocentros. Então, ao chegar uma nova epidemia que se aplique a você coletar o plasma de recuperado, seja COVID, seja, sei lá, qual é a próxima epidemia que a gente vai enfrentar, nós já vamos estar prontos. Então, essa é uma grande vantagem de que todos os hemocentros do país estabeleceram suas pesquisas para, no processo posterior, estabelecer isso como rotina. Basta ser flagrado, né, pela coordenação geral e pelas secretarias de saúde que necessitariam desse tipo de tratamento, que os hemocentros já vão estar prontos. Eu acho que essa vai ser um grande benefício, aí não individual para o paciente, mas sim um grande benefício para o sistema de hemoterapia do Brasil. Essa pesquisa parece ser bastante complexa e também parece ser bem cara. Quem é que está financiando essa pesquisa? Foi uma boa pergunta. A gente conseguiu um financiamento da FACEP, da Fundação de Ciência e Tecnologia de Pernambuco, por um edital que foi feito emergencial, e a gente conseguiu um financiamento. A gente está comprando os primeiros kits de teste de anticorpos já com recursos desse financiamento, e temos recursos para comprar alguns kits para plasmaférese, por exemplo, para subsidiar algumas necessidades mais urgentes para a pesquisa. A gente ainda está esperando também um suporte financeiro da própria Secretaria de Saúde do Estado, com a qual fizemos uma parceria. Eles têm o interesse de desenvolver um estudo de prevalência, estimar a quantidade de pessoas, de doadores que chegam no EMOP para doar sangue, que já tem positividade para o COVID. Então, eles teriam que adquirir também uma quantidade grande de testes para fazer essa testagem. E a gente vai pedir também uma parte dessa, uma cota dessa testagem para o nosso estudo, né, para complementar a nossa necessidade. Então, a gente está ainda tentando financiamentos complementares. Por exemplo, a gente tem uma parceria com a Fiocruz de Recife, que tem um laboratório com essa tecnologia, para testar a capacidade desse plasma neutralizar, de fato, em laboratório, o vírus. É um teste mais direto. A gente já está fazendo a dosagem de anticorpos, mas nem sempre dosar, ver a quantidade de anticorpos, diz que a qualidade deles é boa. Mas a gente pode fazer uma contraprova posterior de qualidade desses anticorpos. Para essa contraprova, a gente ainda não tem financiamento definido. A gente tem a parceria estabelecida, a gente sabe o que é que quer fazer, mas a gente precisa ainda de recursos. Mas você tem razão, é uma pesquisa complexa que tem uma certa despesa. A gente está contando muito com a contrapartida das instituições que estão envolvidas. Então, o EMOP entra com um custo de pessoal que está envolvido em todo o processo, todos os equipamentos e a maior parte dos insumos para preparar o plasma. O EMOP está entrando com os recursos próprios, né? E a gente está com essa ajuda de pesquisa que nós conseguimos, ela ajuda parcialmente a equipe a se estruturar. Mas eu queria complementar, se me permite, nós buscamos recursos e recursos altos, tanto no CNPq como na CAPES, mas isso foi negativo para nós, que nós não conseguimos nos enquadrar dentro dos recursos, mas foi positivo que a disputa foi tão grande para 90 projetos, tiveram 2.200, eu acredito, propostas. Isso significa que a pesquisa no Brasil está muito ativa e se mobilizou muito para buscar os recursos, mas não é que nós não fomos à busca do recurso. É importante que a pessoa que tenha testado positivo para o coronavírus, mas e no caso do voluntário, alguém que decidiu doar o seu plasma, ter tido sintomas de COVID-19 e por algum motivo não tenha conseguido fazer o teste, essa pessoa ainda pode doar? A gente teve que estabelecer um critério. Como a gente tem uma limitação do número de testes, seria ideal a gente oferecer assim, abertamente. Mas a gente tem uma limitação do número de testes, então a gente quer testar aquelas pessoas que confirmaram que tiveram COVID, só para dosar a quantidade de anticorpos que ele tem. Então isso é por causa de uma limitação que a gente tem até financeiro, como você acabou de falar. Dentro dos critérios dos doador ideal que a gente está chamando, é que um deles é que ele tem que ter tido COVID, que tenha tido sintomas da doença, porque eles têm uma produção maior de anticorpos, então a gente espera pegar este grupo de pessoas, e que ele tenha tido confirmação laboratorial. Pode ser qualquer dos exames, aquele do swab nasal ou do cotonete, pode ser um exame de sangue ou pode ser um teste rápido, mas que tenha tido uma confirmação. E Paula, de que forma os anticorpos de um doador que já teve COVID-19 de uma maneira mais grave podem combater a carga viral do paciente? O que a gente iria testar também era essa neutralização, né? O teste de neutralização vai avaliar exatamente o que os anticorpos vão poder naquele paciente neutralizar o vírus, certo? Essa não é um exame fundamental para a gente fazer para aplicar o plasma. Tanto que o Demócrito falou que a gente vai fazer isso depois, porque é um exame muito mais complexo, que exige, né, uma condição de ambiente né, que é um laboratório chamado P3, que é um laboratório de alta segurança para vírus, né? Ou a gente trata o paciente com o plasma que a gente tem, ou a gente não vai poder esperar que a gente tenha o teste de saber o quanto aqueles anticorpos vão neutralizar o vírus, assim, dentro de uma forma bem, bem simples de explicar a coisa, né? A gente tem que entender que esse vírus, ele é um vírus muito inteligente, porque ele desenvolve formas de penetrar na pessoa, se apropriar da pessoa, porque ele precisa de nós, ele precisa dos humanos para sobreviver. Isso é uma primeira coisa que todo mundo tem que estar na cabeça. Ele precisa para sobreviver dos humanos. Por isso que isolamento social é importante, porque os humanos protegidos, ele não vai voar para dentro da casa dos pacientes, como é o caso dos mosquitos, né? O termófilo é diferente, né? Então é isso, quer dizer, esse vírus é um vírus inteligente, a gente tem que tentar neutralizar ele com os anticorpos de quem já produziu alguma coisa para ele, mas lembrando que ele não é tão imunogênico, ou seja, ele não faz com que as pessoas desenvolvam muitos anticorpos. Tanto que existe um percentual de pessoas que vão ficar frustradas, tiveram o diagnóstico e não vão ter os anticorpos. Em torno de 5 a 10% dos doadores está sendo encontrado sem anticorpos. Então, esse doador, ele quer doar, mas ele não vai poder doar, segundo o nosso critério, porque a gente só pode doar quem desenvolveu anticorpos. Danilo, eu vou pegar essa deixa, porque assim, a produção de anticorpos parece que não é a única forma de defesa do organismo. Tem outros mecanismos que a gente ainda nem conhece direito que estão envolvidos. Imunidade celular, imunidade inata. Tem outros tipos de mecanismo que a gente tem para lutar contra vírus, contra agentes agressores. Então, a gente até estabeleceu uma parceria que eu queria citar aqui agora, que tem professores da Universidade Federal de Pernambuco e da genética e da parte de antibióticos e também do Instituto de Ciências Biológicas da Universidade de Pernambuco que vão estudar tanto entre os doadores quanto entre as pessoas que estão doentes e vão receber o plasma, alguns outros mecanismos possíveis envolvidos na resposta imune e na resposta inflamatória envolvidas na doença da COVID. Então, a gente também vai ter outra compreensão complementar com esses estudos que estamos fazendo em parceria com esses colegas. No Saúde é o Tema Especial Coronavírus de hoje, estamos falando sobre a pesquisa para tratamento de pacientes da COVID-19 com plasma sanguíneo. E para falar sobre isso, contamos com a participação do médico infectologista, pesquisador e professor da Faculdade de Ciências Médicas e do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde da Universidade de Pernambuco, Demócrito Miranda. Também conosco a hematologista médica do EMOP, professora da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade de Pernambuco e pesquisadora da Unidade de Pesquisa Clínica do Complexo Hospitalar da UPE, Paulo Loureiro. Enquanto durarem as recomendações de distanciamento físico, vamos realizar o programa remotamente de casa. Demócrito, quais são as vantagens do tratamento com plasma sanguíneo? Bom, a vantagem é que a gente tem, assim, a possibilidade de fazer isso de forma relativamente rápida, né? A gente pode oferecer esse tratamento para pessoas que estão mais graves, que estão em hospital. O EMOP tem uma estrutura que já permite, por exemplo, a gente tem agências transfusionais em todos esses hospitais que estão envolvidos no estudo. Então, essa agência transfusional tem um médico, geralmente, no nosso caso, são médicas, que estão diretamente envolvidas com o estudo e que estão nos hospitais. São elas que ficam responsáveis pela comunicação com a EMOP, por receber o plasma, por testar a qualidade daquele produto, se aquele plasma é adequado para aquela pessoa e acompanhar os efeitos colaterais que ele possa apresentar na hora da transfusão, né? Paulo pode me complementar nisso. E eu queria até realçar aqui, reforçar, que isso tem a ver até com aquela sua pergunta do projeto é caro e tal. A gente só está com esse estudo assim, viabilizado agora por causa da grande carga de trabalho e de colaboração espontânea, voluntária, de várias dessas pesquisadoras que estão envolvidas no estudo, tanto de dentro do EMOP, do Hospital Oswaldo Cruz, de todos esses grupos, que estão trabalhando com a gente em parceria. A gente tem reunião durante a semana, várias vezes na semana, durante algumas noites, várias noites, para esse planejamento e chegar aqui até onde a gente está, por um trabalho voluntário e completamente dedicado dessas pessoas todas. Paula, você já tem algum efeito colateral identificado do tratamento com plasma? Temos sim. A gente tem uma frase de todo, né? Hematologista e hematoterapeuta diz: a melhor transfusão é a não transfusão. Começa por aí, né? Mas, particularmente nesse caso, a gente não vai poder aplicar esta máxima, por quê? porque não é por causa de uma anemia que o cara está fazendo, uma transfusão que poderia ter outros meios de coleta, e sim por causa de um vírus, onde um dos tratamentos pode ser esse, e por que a gente fica tranquilo? Porque os efeitos colaterais do uso do plasma são mínimos. Não quer dizer que não exista. Existe, sim. Existe uma probabilidade de você ter vários tipos de reações transfusionais, desde reações mais graves até reações mais leves. As reações mais leves, o que é? É uma urticária, ou seja, uma alergia àquele plasma, né? Mas isso você tem com qualquer transfusão, não quer dizer só com plasma, não é? Mas, então, se tem alguma possibilidade de ter reações adversas, o que é que nós, hemoterapeutas, né, transfusionistas, como chamam essas pessoas e essas médicas que vão trabalhar nos hospitais aplicando plasma, vão fazer? Elas vão querer um plasma que tenha menor probabilidade de ter esses efeitos colaterais mais graves. Um dos efeitos colaterais mais graves chama o nome chamado TRAL. TRAL é um nome em inglês, mas, na verdade, é uma lesão aguda com a presença de alguns componentes do plasma, que isso pode ser em qualquer transfusão, mas no plasma também. Então, o que é que seria isso? Essa lesão pulmonar, ela é em cima de anticorpos que são gerados contra os anticorpos do próprio receptor. Então, há uma possibilidade de ser uma interação imunológica entre o que existe no plasma e o pouco leucócitos que existe no plasma do doador e o receptor, que é o paciente. Isso acontece com mais frequência ligado a plasmas coletados de mulheres butíparas. O que são mulheres multíparas? São aquelas que tiveram, né, mais de um, de dois, de três filhos. Mas existe um percentual também de mulheres que muitas vezes têm abortos que elas nem sabem, mas mesmo sendo uma gravidez, ali elas também geram esses anticorpos antileucócitos. E daí, o que é que, para prevenir as possibilidades das pessoas que vão receber o plasma ter maior probabilidade de ter essa sequência, nós não vamos coletar plasma de mulheres. Essa é a grande prevenção. A outra prevenção é você fazer alguns procedimentos no plasma usando filtros que possam filtrar todos aqueles leucócitos que, porventura, tenham ficado alguns poucos dentro do plasma, né? A outro problema sério que pode haver é uma sobrecarga de volume. Quando a gente dá o plasma, a gente vai dar 250 ml de líquido ali no paciente. Então, o paciente pode ter uma sobrecarga de volume, principalmente esses pacientes que já têm uma comorbidade, como o Demócrito falou, que seja um problema cardíaco ou outro. Mas o percentual é 0,01%, é muito pequeno. Ou seja, nós que vamos fazer 100 pacientes, a probabilidade de a gente ter uma reação transfusional dessa é menor. Estudos como que está sendo feito nos Estados Unidos, que já tem mais de 20 mil pacientes usando plasma, eles aí já identificaram as reações, porque é um volume muito grande. Então, eles indicaram esse mesmo tipo de reação, não tem outro tipo de reação. E por isso que o momento da pesquisa, onde vai ser infundido, né, onde ele vai tomar o plasma, tem que ser muito acompanhado, porque a gente tem que saber se a gente não está também fazendo algum malefício ao paciente, não é? Mas esperamos que malefício não volte nenhum. Espero que tenha compreendido por que a mulher não pode ser doadora. Eu tenho até uma proposta, que as mulheres podem conseguir um doador, né? Seja o namorado, o marido, o amigo, o vizinho. Isso é uma forma perfeita de colaborar. Então, para minimizar esses eventos adversos, essa possibilidade de efeitos colaterais, como em qualquer outra medicação, qualquer tratamento, pode ter, é que são tomadas essas medidas de segurança. Demócrito, eu queria que você explicasse um pouco mais para a gente qual é o perfil ideal de doador que vocês estão procurando. Resumindo, o perfil ideal são homens acima de 18 anos que tenham tido a COVID sintomática. Quanto mais grave tiver sido o quadro dele, é até melhor para a gente, né? Então, ele pode ter sido uma pessoa que teve a doença sintomática, que foi confirmada laboratorialmente e que esteja sem sintomas há mais de 30 dias. Ele precisa estar sem sintomas há mais de 30 dias. Pronto, esse é o perfil ideal da pessoa que a gente quer como doador. né? E aí essas pessoas podem procurar o EMOP. Eu queria pedir até um pouco a paciência das pessoas, que agora que a gente fez uma divulgação grande para pedir doadores, muitas pessoas estão ligando para o EMOP, estão procurando a página, a gente já tem um retorno de um resultado muito bom de pessoas oferecendo o plasma, isso é um gesto muito bacana. Mas eu quero pedir paciência às pessoas, que nem todo mundo está conseguindo falar e a gente ainda está em um processo de melhoramento da estrutura. Então, a gente está aprimorando a estrutura. A gente tem que divulgar a página do EMOP, lá tem um aviso sobre o projeto, a pesquisa. A gente pretende colocar lá uma agenda que você sozinho já pode agendar a sua data e hora da consulta, da primeira consulta para a doação. Ela vai ser feita em dois momentos, vou explicar por quê. A pessoa pode achar chato ir lá duas vezes, mas a primeira vez ele vai fazer uma coleta de sangue, de uma pequena quantidade de sangue, para fazer os testes para saber se ele está apto para doar. Ele faz também uma entrevista e um exame físico. Então a pessoa vai fazer a primeira consulta e a gente vai fazer isso agendado para também respeitar a disponibilidade de tempo das pessoas. São 10 pessoas de manhã e 10 pessoas à tarde para essa primeira visita. O agendamento pode ser feito pelo telefone 3182-4630. A pessoa liga e já vai ser atendida por uma assistente social que vai agendar a data e hora para ele ir para fazer a consulta. Então, com um pouco mais de paciência, a gente vai melhorar esse fluxo. Então, as pessoas que não estiverem conseguindo agendar agora, a gente já está com o agendamento cheio, a semana que vem já está cheio também. Então, as pessoas lembrem que a gente vai fazer isso por semanas. Então, daqui a 15 dias, 20 dias, a gente está aceitando as pessoas. Então, as pessoas, por favor, podem também deixar para ligar um pouquinho mais tarde e a gente vai atender, quem puder doar, a gente vai querer atender, porque a gente quer fazer também um certo estoque de plasma para, caso o estudo mostrar essa vantagem de fato, a gente já usar mais sistematicamente nas pessoas. Existem vários tipos sanguíneos e nem todo doador pode doar para alguém. No plasma, o tipo sanguíneo faz diferença? Mas sim, tem que ser ABO compatível. É a mesma regra que para as hemácias. Tem que ser, tanto que o doador vai ser tipado, né? O tipagem sanguínea, ele vai ser tipado, e também o receptor lá na agência transfusional, no hospital, vai ser tipado. E aí o ideal é que sejam compatíveis para ele não ter reação de incompatibilidade. O mesmo cuidado que a gente tem com a doação de sangue é com o plasma. Qual a previsão que vocês têm para os primeiros resultados começarem a aparecer? Pois é, eu acho que demora um pouco. A gente está fazendo previsões mais imediatas. Por exemplo, a gente quer começar a coleta agora de doadores. E a gente vai começar a extração de plasma daqui a mais uma semana ou duas. E a ideia é começar o ensaio clínico no final de julho, no máximo no início de agosto. Então, tem que ter 220 pacientes no estudo para poder começar a analisar resultado. A gente não vai poder liberar resultado antes disso. Então, talvez demore alguns meses, a gente acha que demora uns 4 a 6 meses para a coleta de dados, e análise, aí a análise é um pouco mais rápida, é análise, escrever o artigo e publicar. Até então, isso pode levar mais algum tempo. Eu quero lembrar que nos Estados Unidos eles já estão, né, um grande projeto que é multicêntrico em todos os Estados Unidos, mais de 20 mil pacientes feitos e ainda não liberaram os resultados. Eles só liberaram os alertas de que tem um número muito pequeno de reações transfusionais. Porque como é um vírus novo e um vírus que desenvolve, tem uma fase viral e tem uma fase também já inflamatória, a gente não sabia se o plasma também ia causar outras reações que a gente não conhecesse, né? Então é importante isso. Agora, nós avaliarmos se aquilo foi impactante ou não, vai demorar um pouco, né, para a gente terminar o estudo. Bem, é um estudo muito importante que parece, né, ser promissor e trazer bastante resultados para a gente enfrentar essa pandemia. E eu queria que vocês falassem um pouco sobre todas as instituições que estão ligadas nessa pesquisa, que estão fazendo ela acontecer. Pois é, a Universidade de Pernambuco tem o Hospital Oswaldo Cruz, a Faculdade de Ciências Médicas, o Programa de Pós-Graduação. É a mesma instituição, mas são grupos, né, que se complementam. Então, assim, o PROCAP e o Oswaldo Cruz formam o Complexo Hospitalar, são parte do Complexo Hospitalar da Universidade de Pernambuco. Uhum. Então, toda essa estrutura está envolvida no estudo, representada por uma ou outra pessoa, docentes, funcionários, técnicos, médicos, que estão envolvidos na estrutura da pesquisa. O EMOP, né, então, tem várias subestruturas do EMOP, mas a gente está envolvido diretamente, assim, com a administração do EMOP, a gente tem tido reuniões com as pessoas que estão, serviço social, com agente de comunicação, com o pessoal da coleta, da triagem. Então, tem vários grupos de pessoas que também estão colaborando no estudo, envolvidos. Tem colegas médicos e hemoterapeutas da Universidade de Pernambuco, da Federal de Pernambuco, do Hospital das Clínicas, e do PROCAP, porque o PROCAP, apesar de ser um pronto-socorro cardiológico, ele disponibilizou leitos de UTI, de enfermaria para a COVID. Então, tem colegas lá que também estão colaborando conosco na coleta de dados. Além desse grupo grande, a gente tem também pesquisadores da Universidade Federal, do Instituto de Genética e de outros departamentos, e do Instituto de Ciências Biológicas da UPE, que são parceiros em pesquisas associadas, né, que vão usar material, desde que autorizado pelos próprios pacientes, para esses estudos complementares e que são ligados à nossa pesquisa. Então, é uma estrutura bem, bem grande de parceria. Eu queria lembrar aqui, muito apropriadamente, que o OCC é um hospital de referência hoje, né, pelo Estado, pelo Comitê do Enfrentamento ao Covid. E aí já foi definido também que o OCC foi um dos primeiros que se abriu, né, muitos leitos, em torno de 140 leitos para a Covid, e será o último a fechar os leitos. Então, essa pesquisa já estando no OCC, a gente, até depois de a gente atingir a marca dos 110 e analisarmos se o resultado realmente é vantajoso, nós vamos poder continuar também aplicando, né, por um tempo aí, que eu acho que será cerca de 1 ou 2 anos, que vai continuar havendo essa referência do COVID para o Oswaldo Cruz. Eu esqueci de citar, entre as parcerias que eu falei, eu esqueci de citar a Fiocruz de Pernambuco, que tem o LAVIT, que é o laboratório, que vai dar suporte a gente nos testes de neutralização também. Assim, até interessante, a gente já tem alguma experiência de vários anos de parcerias interinstitucionais, né, em várias pesquisas. A gente teve um consórcio aqui, pernambucano, de AIDS, de HIV e AIDS, de pesquisa em HIV e AIDS, que juntou parceiros, pesquisadores, docentes e médicos de assistência, tanto da Universidade de Pernambuco, da Federal e da Secretaria Estadual de Saúde, do Correio Picanço, como também da Fiocruz. Depois disso, a gente também teve uma experiência muito interessante e muito produtiva com a epidemia de Zika. Então, a gente formou um grupo de pesquisa interinstitucional com pessoas de todas essas instituições envolvidas, que até hoje está tendo pesquisa de Zika, que ajudou a dar uma resposta à epidemia de microcefalia quando ela começou a aparecer aqui em Pernambuco, e a gente não sabia nem qual era a causa. Então, eu também faço pesquisa, que é um grupo de pesquisa interinstitucional que engloba todas essas instituições de pesquisa e de ensino daqui, né? Essas instituições que fazem essa balbúrdia e trabalhar fazendo pesquisa. E a gente, então, essa experiência deixa essa maleabilidade e essa facilidade de estabelecer essas parcerias, porque são parcerias que precisam de uma certa negociação e de confiança mútua, e que a gente já aprendeu a fazer isso com muita facilidade. Se você se encaixa no perfil de doador, é do sexo masculino, tem mais de 18 anos e teve Covid há mais de 30 dias confirmado com qualquer exame laboratorial, você pode agendar sua doação no site www.emop.pe.gov.br ou pelo telefone 0800 081 1535. Repetindo, no site www.emop.pe.gov.br ou pelo telefone 0800 081 1535. A gente está caminhando para o final do programa, mas antes de encerrarmos, eu gostaria de passar a palavra para cada um de vocês, que vocês falassem dessas suas considerações finais sobre a importância da pesquisa nesse momento de pandemia. A gente pode começar por Paula? Tá bom. Eu agradeço muito a oportunidade de nós podermos falar aqui, né, na rádio, e também divulgar. Eu acho esse veículo um veículo maravilhoso. E também nós aprendemos outras coisas com essa pandemia. Nós aprendemos que existem formas de você fazer comunicação em saúde mais fácil. Só que talvez nós antes estivéssemos acomodados e não estivéssemos fazendo tão bem como nós fizemos. Nós hoje fizemos comunicação em saúde para o Covid, para o bem e para o mal. mas vamos pensar, né, que o ideal é fazer para o bem, e eu queria que realmente, se vocês pudessem, né, eu pegando o gancho aí de Demol, que falou da balbúrdia, você veja quantas pessoas que fazem balbúrdia nesse país e quantos projetos de pesquisa, né, ao final desses primeiros 6 meses foram aprovados aí nesse comitê de ética de pesquisa, e que corremos atrás realmente de fazer muita balbúrdia, viu? Muito obrigada, então, e boa tarde a todos. Eu também queria agradecer a parceria aqui com Danilo e com Catarina. Já é a segunda experiência que eu tenho com vocês. Tem sido um prazer muito grande. É sempre bom conversar sobre o que a gente está fazendo, o que a gente está produzindo. Fazer pesquisa, o que alimenta a gente é uma coisa que a gente quer responder, essa pergunta. Não é que tem que dar certo, não é que esse propósito que a gente torce muito que dê certo, mas a gente quer responder essa pergunta. A gente quer saber, o plasma funciona? Então vamos testar. A gente pode, e o que interessa para a gente é a resposta. A gente até quer que ele funcione, mas também interessa a gente dizer, olha, não é um tratamento bom. Então, se a gente tiver uma resposta daqui a algum tempo, dizer, olha, o plasma é bom para tratar a COVID, ou então o plasma não é bom para tratar a COVID, não vamos investir nesse campo, é uma resposta e interessa essa resposta. Então, para a gente, o resultado final, apesar da gente torcer para para ter uma proposta de tratamento que funcione, mas o resultado final que interessa é você ter uma resposta científica para aquela pergunta. E a resposta é, vai funcionar ou não vai funcionar? É adequado ou não é adequado? É isso que a gente está procurando responder com a maior qualidade possível e com precisão e cuidado, né? E a gente espera a colaboração das pessoas no sentido de captar doadores, pode ser o próprio doador, ou as mulheres podem captar algum doador para a gente ou orientar alguém. E peço a paciência de todos, se não a gente não der o atendimento imediato da melhor maneira ainda, porque a gente está aprimorando os instrumentos e os fluxos, mas a gente pretende estar bem afiado daqui a mais uns dias para a pesquisa rodar do jeito que a gente quer. Obrigado a vocês. A gente que agradece. É só mais uma coisinha antes de terminar. Em momentos como esse, o SUS acaba sendo o que melhor reage a essas situações, que tem maior preparo, que tem maior estrutura. O que eu queria saber de vocês é a importância de investimento com pesquisas dentro dessa área da saúde pública, dentro das universidades. O quanto vocês veem que isso esteja, que isso está mudando de alguma forma o que a gente está passando? Pois é, eu acho muito importante. Assim, às vezes há desgraças que a gente tem que aprender com elas, né? Até Lula teve uma infeliz frase em dizer que foi bom o que aconteceu, depois ele teve que se desculpar por isso, mas eu entendo o que é que ele queria dizer com aquilo. Assim, a gente tem que aprender com a desgraça, às vezes, mesmo com a epidemia. Então, o que a gente talvez esteja, se não aprendendo, mas reafirmando, é a importância de uma estrutura como a do SUS, né, que tem resposta rápida, que apesar de estar agora vivendo uma crise tremenda, desde a PEC do fim do mundo, que congelou os investimentos em saúde, já há 3 anos, né? E tendo crise do sistema de saúde, a gente ainda é a estrutura que está dando resposta, e está dando uma resposta eficaz, né? Se não fosse ainda essa desestruturação que a gente está, assim, até agora com o Ministério da Saúde acéfalo, né? E apesar de estar acéfalo, os braços funcionam. Então a estrutura que está montada ainda tem funcionado graças a uma organização que vem há décadas de investimento, né? E é importante que as pessoas agora reconheçam que é necessário esse investimento público e esse respeito, né, a uma estrutura que vai estar preocupada com todas as pessoas, né, todos os níveis, com todas as pessoas que de fato precisam, né? Então, acho que é muito importante. É uma descoberta na Europa, em vários países assim, extremamente capitalistas, estão dando demonstrações, né, do quanto é importante você ter uma estrutura de Estado que esteja voltada para o povo, para dar acesso às pessoas com respeito, independente de onde vêm essas pessoas, da origem, da cor, das opções e da raça, e tem um sistema que dê suporte a todo mundo, né, como a gente tem, e de pesquisa. Uma boa lembrança. Bem, o Saúde é o Tema fica por aqui. Eu agradeço a participação do médico infectologista, pesquisador e professor da Faculdade de Ciências Médicas e do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde da Universidade de Pernambuco, Demócrito Miranda, e também a participação da hematologista, médica do EMOP, professora da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade de Pernambuco e professora da Unidade de Pesquisas Clínicas do Complexo Hospitalar da UPE, Paula Loureiro, e um agradecimento especial a você que está aí acompanhando com a gente no Facebook, comentando, mandando comentários, compartilhando, e também a todos os pesquisadores que fazem pesquisas como essa irem para frente. Acho que é um agradecimento muito especial que a gente tem que fazer aqui. E caso você tenha perdido o começo deste programa ou algum programa anterior, você pode ouvir no podcast, no nosso podcast. É só procurar no site radiopaulofreire.fpe.br. Esta edição também fica disponível nas plataformas digitais. É só procurar por Saúde é o Tema para encontrar o podcast na plataforma de sua preferência. A produção foi minha, Danilo Melo, sob orientação da professora Paula Reis, junto com Humberto Casimiro e nas redes sociais, estudantes de Lucas Dantas e Mariá, de Rádio TV e Internet, e Ana Sofia Ramos e Letícia Gabriela, de Publicidade e Propaganda, sob orientação da professora Cecília Almeida, coordenação de transmissão e streaming Catarina Poloni. Tchau e até o próximo Saúde é o Tema. Saúde é o Tema, série dedicada à pandemia do novo coronavírus, uma produção da Rádio Universitária Paulo Freire, AM 820 kHz, e da Universitária FM 99.9 MHz, com o apoio do programa Fora da Curva e da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da Universidade Federal de Pernambuco. A música tema é a faixa Teamwork, de Scott Holmes. Para mais informações, acesse www.ufpe.br/rpf. Acompanhe o 8º episódio da radionovela O Alto da Compadecida em Tempos de Pandemia. Neste penúltimo capítulo, as portas do inferno se abriram. O diabo está à espreita de todos, mas João Grilo não vai passar por essa sem antes pedir ajuda. E o rumo de todos depende do julgamento final. Vamos ouvir? O projeto de extensão Rádio Novela Literatura nas Ondas do Rádio apresenta O Alto da Compadecida em Tempos de Pandemia. No penúltimo capítulo, quem será por nós? A multidão encarava com medo a figura medonha do diabo olhando para eles. A porta, então, se fecha bruscamente. Não adianta ficar com esses olhos arregalados pro meu lado. Vocês fizeram por merecer estar aqui e agora chegou a hora da verdade. É que estamos impressionados com a sua beleza e elegância. A hora da verdade chegou para todos vocês. Eu sou a verdade. Oi, lascou. Se é hora da verdade, eu já sei que eu tô desgraçado. Comigo era só na mentira. Vocês agora vão pagar por tudo o que fizeram. Ai, que eu adoro um homem brabo. Mas o que eu fiz? Servimos a igreja com toda a nossa dedicação. Dorinha, me acuda! Sai de cima de mim, Eurico. Nem morto tu deixa de ser frouxo. O diabo, então, solta uma risada alta. Olho para esse grupo que está no meio da igreja e só tenho vontade de rir. Que vergonha. Todos tremendo. Tão corajosos antes, tão covardes agora. O bispo tão pomposo, o padre tão digno. E o grilo que enganava todo mundo, agora treme como qualquer safado. Já disse a mim mesmo mais de 100 vezes para não tremer. Mas tremo, porque tua presença me causa uns arrepios medonhos. E você vai sentir coisa muito pior. Vou mandar todos vocês para arderem no inferno. Nesse momento, a porta se abre novamente. E toda a parede esquerda da igreja se consome em fogo vivo. As pessoas começam a ser sugadas para dentro. João prontamente se segura em um dos bancos de madeira, sendo imitado pelo padre, pelo bispo, pelo prefeito, por Dona Dora, por seu Eurico e pelo major. Senhor diabo, tenha compaixão de um pobre bispo. Compaixão? Vão todos para o fogo do inferno, padecer junto comigo, para todos sempre. Pois leve o bispo, Eu mesmo não. Leve a mulher. Oxi, tem que pegar João. Pare, que molecagem. O grito de João foi tão forte que até o diabo parou pra olhar pra ele sem reação. Diabo barulhento chato. Quer chegar ditando regra? É assim. Que raio de tribunal é esse que não tem apelação? Apelação? Que apelação? Vocês não têm salvação. Mas até onde eu sei, uma pessoa pra ser condenada tem que ser ouvida. É isso mesmo. Boa, João. Boa, João. Até eu tenho que concordar com esse amarelo dos infernos. E você? Acha uma boa, Dorinha? Eu acho. Então, eu também acho. Boa, João. Besteira de vocês. Que maluquice é essa? Besteira ou maluquice? Vou chamar por quem realmente tem poder. Senhor Jesus, certos ou errados, temos os nossos direitos. Queremos ser julgados antes de sermos entregues ao diabo. Nesse momento, as portas para o inferno se fecham e o fogo na parede some. Os sinos da igreja começaram a tocar com força e uma luz clara iluminou todo o local. No altar surge Jesus, o Filho de Deus. Todos se ajoelham enquanto o diabo treme inquieto. Tá tremendo agora? Sentimento bom machuca quem só vê desgraça, né, capeta desgraçado? O diabo vira de costas, sem conseguir encarar a presença luminosa e pacífica que se encontra no altar. Quem é? Emmanuel? Sim, Emmanuel, o leão de Judá, filho de Davi. Levantem-se todos para serem julgados. Mesmo sendo um pobre amarelo, eu sinto perfeitamente que eu estou diante da figura de alguém importante. Não quero faltar com respeito, mas se não me engano, aquele sujeito acaba de chamar o senhor de Manuel. Foi isso mesmo, João. Esse é um de meus nomes. Mas você pode me chamar de Jesus, de Senhor de Deus. Ele gosta de me chamar de Manuel ou Emmanuel, porque assim tenta me igualar ao homem. Mas pode me chamar de Jesus se quiser. Espere, o senhor é que é Jesus? Aquele a quem chamavam de Cristo? A quem chamavam não, que é Cristo. Sou por quê? Não é lhe faltando com respeito, mas achava que o senhor era muito menos queimado. Cale-se, atrevido! Cale-se você! Com que autoridade está repreendendo os outros? Você foi um bispo indigno da minha igreja. Mundano, soberbo, autoritário. Sua função exigia generosidade e virtude, e principalmente, humildade. Que direito você tem de repreender João por falar comigo com certa intimidade? Jesus, então, volta seu olhar para o diabo. Comece seu relatório pelo bispo. O diabo, então, senta-se em uma mesa e abre um enorme livro empoeirado. Velhacaria. Se dizia um grande administrador, mas não passava de um político. Apodrecido com ideias corruptas, arrogância e falta de humildade no desempenho de sua função. Esse bispo, falando com uma pessoa menos favorecida, tinha um orgulho só comparável à subserviência para tratar com os grandes. A prova disso tudo foi ele ignorar a chegada breve de um assassino só para manter os cofres da diocese cheios do dinheiro do major. Agora, acuse o padre. De mim, ele não tem o que dizer. Você que pensa. Minha safra hoje tá garantida. O padre tem muitos pecados nas costas dele. Mas o que mais pesa foi ele ter aceito fazer parte de um plano lucrativo se utilizando da fé alheia. Aproveitou-se do cargo para enganar uma cidade carente de informação e isso custou a vida de muita gente. Além disso, citou o código canônico falso para justificar tal ação. Desculpe interromper, mas aquele monte de gente que estava aqui por ter morrido pelas mãos do capitão vão ficar no inferno sem julgamento? De maneira alguma, todos serão julgados. É que esse diabo tem mania de achar que pode tudo. Mas vamos continuar, peço que não interrompa de novo, João. Acuse o prefeito e o major. Me lasquei. Farinhas do mesmo saco. O prefeito era um pau mandado e se curvava a todas as ações injustas que o major mandava que ele fizesse. Deu ordens para um funcionário da prefeitura espalhar para a cidade toda que o capitão Covid era a invenção da mídia. Sua falta de posicionamento diante do major levou à morte de quase uma cidade inteira. Já o Major Antônio Moraes é a típica personificação da ganância. Rico, só se importava com dinheiro e poder, manipulando todos à sua volta. Além das inúmeras mortes que ele tem nas costas, sempre pensando como ganhar mais dinheiro, deixou a saúde do povo de lado. Queria que o comércio abrisse, que as pessoas não ficassem em casa para se proteger. Mas o engraçado é que pagava de atleta. Tudo pra ele era só uma gripezinha, mas foi o primeiro a subir pelas mãos do Capitão Covid. Ora essa! Isso é que é uma patifaria. E daí que morreram algumas pessoas? O que eu não podia era deixar todo o povo morrendo de fome e os meus negócios indo de água abaixo. Olha só, todo o meu patrimônio ameaçado por causa de uma conversinha do trabalhador ficar em casa. Mas era só o que me faltava. Se você tivesse utilizado da sua influência, nenhuma das duas coisas teria acontecido. Foi-lhe dado tudo, mas pelo visto você esqueceu que, no fim, quanto mais é dado, mais será cobrado. Acuse agora o padeiro e sua esposa. Eles foram os piores patrões que Taperoá já viu. Avareza do marido e adultério da mulher. Ela vivia traindo ele, se oferecendo para todo tipo de homem. Inclusive até para mim. Então, bem medido e bem pesado, era cada um pior que o outro. Só eu e meu amigo Chicó sabemos que a gente passou na mão desses dois. Chicó? Ah, é verdade. Chicó escapou. É um amigo meu. Eu conheço Chicó. Estou até de olho nele por causa das histórias que vive contando. Aquilo é o sol. Não ligue pra isso, não. O sol do sertão é quente e Chicó começa a ver coisa demais. Diabo, anote aí a negação do livre-arbítrio contra o João. Está anotado. Pois desanote, homem. Não tá vendo que é brincadeira? João sabe lá o que é livre-arbítrio. É, desanote mesmo. Não sei o que é não, mas sei que você quer me desgraçar. Desgraçar? Não só você, mas todos aqui já estão bem desgraçados. Estou de costas, mas eu sinto. Manuel é justo e a situação está favorável a mim e ruim pra vocês. É verdade, Senhor Jesus. Valha-me Deus, eu que tanto lhe servi. Dorinha, meu amor, me acuda. É, realmente, a situação está muito ruim. Mas eu quero saber de você, João, tão esperto. O que tem a dizer em sua defesa? Como João vai sair dessa? Qual será o destino de todos na igreja? E o que aconteceu com Chicó e com o Capitão Covid? Eita, que a emoção só aumenta. E na próxima quarta, tu não pode perder o último capítulo do Alto da Compadecida em tempos de pandemia. Vou até separar minha pipoca. O curso de Comunicação Social do Centro Acadêmico da Agreste da UFPE apresentou o Alto da Compadecida em tempos de pandemia, adaptação em formato de radionovela da obra de Ariano Suassuna. A radionovela O Alto da Compadecida em Tempos de Pandemia faz parte do projeto de extensão Radionovela, Literatura nas Ondas do Rádio, que tem a coordenação da professora Giovanna Mesquita e vice-coordenação da professora Sheila Borges. A adaptação do Alto da Compadecida tem produção dos estudantes Gabriel Pedrosa, Sara Rego, Vitória Lima, Vitória Mello, Cecília Távora, Emily Monteiro e Lucas Santos, com as vozes de Bruna Ravani, César Martins, João Marcelo, Ricardo Lemos, Daniel Nascimento, Vitória Mello, Evandro Lunardo, Divanildo Almeida, Gabriel Pedrosa e Alex Torres. É importante destacar que toda a produção desta radionovela está sendo feita de casa, devido à suspensão das aulas pela universidade em meio à pandemia da Covid-19. Até o próximo episódio. Tchau!